entre a gente. Tá com as amigas curtindo, tá com as amigas bebendo. Sinal que me esqueceu em tão pouco tempo. Me superou, valendo. Você deixou meu coração em zona de perigo. Aumenta o som do choro e sinalizo. E você nem aí. Você deixou meu coração em zona de perigo. Aumenta o som do choro e sinalizo. E você nem aí. Comemorando o nosso fim. Anilo, um amor é mais gostoso. Tá com as amigas curtindo, tá com as amigas bebendo. Sinal que me esqueceu em tão pouco tempo. Me superou. Aumenta o som do choro e sinalizo. E você nem aí. Você deixou meu coração em zona de perigo. Aumenta o som do choro e sinalizo. E você nem aí.